Dois dias se passaram, durante os quais os aprendizes meditaram sobre tudo o que viram e aprenderam. Compreendemos as lições. Nenhuma ilusão seria mais possível guardar depois de concluídos os estudos. Estávamos angustiados, Ivone. As lágrimas percorriam as faces de Camilo e seus companheiros, rodeados de nostalgia e solidão, no acinzentado pavilhão indiano. Logo pela manhã do terceiro dia, encontraram-se com os doutores Carlos e Roberto de Canalejas. Vamos, meus amigos. Um passeio pelo parque será reconfortante para todos. Tem razão, meu jovem doutor Roberto. Esse estado depressivo está nos torturando. O desânimo é sempre mau conselheiro, cujas sugestões devemos rejeitar com todas as nossas forças. Reajam, meus caros. Concentrem suas vontades na força suprema, de onde emanam as energias que alimentam o universo. E logo reerguerão suas capacidades para prosseguir a jornada. Quando se sentirem desanimados diante do inevitável, trabalhem. Procurem na oportunidade, na ação honesta, o restaurador para a crise. Nunca seremos tão insignificantes, seja na terra ou no invisível, que não possamos servir ao próximo, cooperando para o seu alívio e bem-estar. Mas o que cabe a nós fazer neste momento, doutores? De que maneira poderemos nos comprometer com os mais necessitados? Em vez de se aprisionarem neste pavilhão, dando margem a maus pensamentos que agravarão ainda mais sua angústia, venham conosco. Vamos visitar os irmãos hospitalizados que sofrem mais do que vocês, presos ao drama que também já viveram. Bom, voltemos ao hospital para rever os amigos, os colegas, os enfermeiros que bondosamente confortaram seus corações abatidos. Os médicos que auxiliaram vocês a expulsar da mente as impressões desanimadoras. Concordaram. O dia todo, acompanhados pelos doutores de Canalejas, visitaram novos enfermos. Ofereceram palavras solidárias aos recém-chegados do Vale Sinistro. Sim, Ivone. Abraçamos Joel e os demais amigos que velaram por nós durante dias e noites. E apresentamos homenagens aos nobres psiquistas que tantas vezes restauraram nossas energias. Um suave alívio, então, reconfortou suas apreensões, ensinando-os a buscar tréguas para as próprias dores, aliviando as dores alheias. À tarde, já de volta ao albergue, um mensageiro comunicava aos aprendizes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Venho anunciar uma solicitação do irmão Teócrito. Deverão comparecer amanhã à sede da vigilância. À sede da vigilância? Mas com que objetivo? Os senhores se reunirão à caravana espiritual que partirá para a Terra. No dia imediato, logo ao amanhecer, o irmão Teócrito reunia-se com Olivier de Guzmán em seu vasto gabinete. Soube que não fará parte da caravana, irmão Teócrito. É verdade? Sim, meu caro Olivier. Tenho importantes afazeres aqui na colônia espiritual, relativos à chegada de novos internos. No entanto, estarei dignamente representado pelos meus auxiliares. Romeu e Alceste. Sem dúvida, executarão mais um belo trabalho, zelando pelos interesses dos aprendizes, enquanto se encontrarem em liberdade visitando a Terra. Porém, ambos deverão fazer isso sem serem percebidos. Não podemos privar os internos do mérito e da responsabilidade. Certamente. E quem os acompanhará pessoalmente na comitiva? Carlos e Roberto de Canalejas, Ramiro de Guzmán, Padre Anselmo e outros nobres instrutores que já conhecem. Também farei parte do comboio com muita honra, irmão Teócrito. Mas é claro, Olivier. Será responsável pelas instruções que se tornarem necessárias, dependendo da conduta dos aprendizes. E quando as primeiras paisagens da terra natal se desenharam, entre as emanações pesadas da atmosfera, o pranto inundou o coração de Camilo, repleto de saudade, respeito e alegria. 16 anos se passaram após o meu suicídio. 16 anos de prisão, de lágrimas, de dores inenarráveis. Sentado a seu lado na extensa comitiva, Padre Anselmo parecia ler os pensamentos de Camilo, reconhecendo toda a angústia que tomava seu espírito. Não fique constrangido, Camilo. É normal que esteja um tanto atordoado. Afinal, desambientou-se da própria terra natal. Está receoso de caminhar sozinho pelas saudosas ruas de Lisboa, não é? Sim, e do Porto, de Coimbra, que eu tanto amei. Sinto-me realmente constrangido e triste, mesmo estando em liberdade, Padre Anselmo. Força, Camilo. Estaremos por perto. O imenso comboio estacionou nas proximidades de Lisboa. Padre Anselmo afastou-se. Nossos instrutores e amigos retiraram-se de nossa visão, refugiando-se em locais invisíveis a nós. Deixaram os aprendizes entregues a si mesmos, mas não os abandonaram totalmente. Instintivamente, Camilo, Belarmino, João e Mário agruparam-se. Meus amigos, profundas modificações certamente ocorreram no meu ser após o longo estágio de sofrimento no invisível. Não sentem o mesmo? Sim, Camilo. Jamais imaginei ficar tímido diante da bela Lisboa. Pois além de tímido, João, reconheço-me apavorado face a face outra vez com esta sociedade a quem amei e desprezei ao mesmo tempo. Sociedade que eu maltratei com tantas iras, mas também exaltei nas comovidas páginas de meus livros. Estranho. Lembro-me agora, nitidamente, dos infelizes momentos que antecederam o meu suicídio. É, isso me deixa um tanto arrependido por estar aqui agora. Creio que o retorno despertou o nosso subconsciente, tão carinhosamente adormecido pela terapêutica do Instituto. Também recordo agora, mais do que nunca, todos os entes que amei, os que me amaram, ou pelo menos os que tinham o dever de me amar. Eu preciso rever minha família, meu único refúgio nas trevas de tantas desgraças. Não pretende procurar a sua, Camilo? Minha família? Tenho medo de reencontrá-la. Medo, meu caro? Sim, Belarmino, medo. As desilusões sofridas por Jerônimo Silveira ainda estão muito vivas em minhas recordações. Não quero ser imprudente como ele, provocar em meu espírito a mesma desilusão que viveu ao visitar seus familiares. Ah, Jerônimo é Jerônimo, eu sou eu. Eu não posso comparar-me a ele. Por isso mesmo aqui vou eu, à procura dos meus entes queridos. Quem quiser que me acompanhe. Lar. Meu bom e velho lar. Os amigos, os parentes. Que mal haverá em revê-los? Espere por mim, Mário Sobral. E o senhor, professor Belarmino? É tão corajoso quanto os nossos dois companheiros? Ou terá coragem ainda maior de abandonar aqui um amigo sozinho e receoso? Não, Camilo. Por mais que muitas vezes nossas ideias sejam contrárias, devo admitir que acabamos mesmo nos tornando verdadeiros amigos. Então por que não caminhamos juntos? Creio que compartilhamos dos mesmos receios e também das mesmas convicções neste momento. Camilo acompanhou o amigo à antiga mansão, onde Belarmino havia nascido e crescido. Onde desfrutou o convívio amoroso da família que tanto o amava. Nas grandes salas, cujos pisos ainda estavam cobertos com os velhos tapetes, o vulto de sua mãe, inconsolável, parecia mover-se alucinadamente. Parecia, Ivone. Apenas parecia. Tudo vazio. Onde estará minha saudosa mãe, da qual não recebo notícias há anos. Pelo visto, a casa não pertence mais aos de Queiroz e Souza. Belarmino, até então frio e discreto, descontrolou-se. Camilo viu o antigo professor de dialética chorar diante da lareira, de joelhos, justo no local onde antes ficava o balanço da velha senhora. Perdão, mamãe. Mil vezes perdão. Perdoe-me pelo desgosto que provoquei em seu coração tão generoso. Por que não está mais aqui? Eu preciso tanto da sua presença, nem que seja por alguns instantes, para amenizar em meu peito a dor de tanta saudade. Camilo, pelo amor de Deus, ajude-me a procurá-la. Ela deve estar aqui em algum lugar. Acalme-se, professor, acalme-se. A casa deve estar vazia há muito tempo. Olhe bem, não há nenhum espírito encarnado por aqui. Não, não pode ser. Será que... Belarmino, para onde está indo? Espere por mim. O experiente professor, agora mero aprendiz, dirigiu-se aos fundos da gigantesca mansão, ao jazigo da família, onde repousavam as cinzas dos seus antepassados. Aqui. Ela só pode estar aqui. E realmente, Ivone, o nome da mãe de Belarmino lá se encontrava, gravado no túmulo, ao lado do dele. Ah, meu Deus! Por que fui causar tanto sofrimento a esta criatura iluminada? Acolhei sua alma em vosso reino para que descanse em paz, sob o amor do Mestre de Nazaré. E se algum dia eu vier a ser merecedor da verdadeira felicidade, que seja de reencontrar minha mãezinha. Entardecia quando, silenciosos, descemos a encosta do Campo Santo. Procurei, na medida das minhas possibilidades, levantar o ânimo do amigo querido enquanto vagávamos pelas ruas. Será fácil deduzir quanto ao destino de sua venerável mãe, meu caro Belarmino. Ela não estará com certeza enclausurada naquele cárcere de mármore e podridão, destruindo-se com os últimos elementos materiais que ali se escondem, uma vez que nem você lá se encontra. É verdade, Camilo. Com a graça de Deus, você está certo. Sendo nós dois portadores de personalidade eterna, ela também há de ser. E como nós, se encontrará em local apropriado à sua nova existência. Mas nunca num poço de um túmulo. Sim, eu já havia pensado nisso, Camilo. Porém, onde estará? Em que local do infinito invisível? E por que será que nunca mais, nunca mais, sendo eu imortal, pude encontrar minha mãe querida? Pense bem, meu amigo. Nada acontece por acaso. Por quê? Por que não a contemplei jamais, refletida nos possantes aparelhos de nossa enfermaria em visita telepática? Será que eu a verei algum dia? Desculpe-me, Belarmino, mas sua mãe compartilhava das crenças materialistas que você ensinava, não? Certamente. Tivemos sempre as mesmas convicções. Pois como desejaria, então, que ela vivesse a orar por você por meio da sensibilidade de um médium? Assim, é claro. Seria mesmo uma contradição à sua ideologia. Mas o que posso fazer agora? Será que também sofrerei o castigo de jamais rever minha mãe? Vamos perguntar aos doutores de Canaleiras. Não tenho dúvidas sobre a possibilidade de revê-la. Se tudo o que nos tem envolvido desde que desencarnamos impõe-se pela justiça da lógica, a mesma lógica irá conduzi-lo a revê-la, mais cedo ou mais tarde. Sim. Perguntemos mais uma vez aos doutores. Quantas vezes já o fiz, e ambos esquivaram-se de respostas decisivas. Mas onde os encontraremos agora? Não deixaram endereços? Fique calmo, Belarmino. Convém esperarmos. Em 16 anos e de desgraças surpreendentes, creio que aprendi as primeiras noções de uma virtude chamada paciência. A verdade, caro Camilo, é que preferia não ter voltado a Portugal. Sinto-me intranquilo e triste. Também estou assim. Além de cansado, muito cansado. Precisamos repousar um pouco. Mas onde encontraremos abrigo? Fico inibido em buscar hospedagem em casas estranhas. Considero um desrespeito. Mas o que acha de procurarmos os velhos amigos? Também não seria conveniente, Belarmino. Não podem nos perceber, o que os torna ainda mais respeitáveis. Participar de sua intimidade como intruso seria muito indiscreto. Os dois vagaram durante horas pelas ruas da capital portuguesa. Porém, em vez de sentirem-se acolhidos, continuavam com a mesma impressão de desamparo. Que tal se repousássemos naquele orfanato? Pobres criancinhas. Creio que não somos espíritos aptos a lhes trazer boas vibrações. Não, não, não. Não convém, meu amigo, não. Então, o que faremos? Descansaremos ao relento ou sob as sombras do cemitério? Ah, meu Deus. Não haverá ninguém que possa nos ajudar? Mas como não pensei nele antes? Fernando! Quem? Sim, Fernando de Lacerda. O médium inesquecível cujas preces tantas vezes me confortaram. Sim, Fernando. O coração boníssimo que continua incansável e piedoso como ele só, a cativar-me com suas constantes visitas mentais. Mas por acaso sabe onde ele reside, onde trabalha, os lugares que costuma frequentar? Dirigiram-se então para a casa do médium Fernando de Lacerda, que os abrigou em sua casa. Alguns dias de permanência ao lado de Fernando e seus companheiros foram suficientes para readaptar Camilo aos fatos terrenos. Sim, Ivone. Adaptei-me novamente à vida social. Porém, ainda muito constrangido. Sentia falta da sociedade invisível a que já me habituava. E Fernando compreendia meus sentimentos. É o momento ideal, Camilo, para seguir as recomendações do irmão Teócrito. Exatamente, Fernando. Já reuni ideias e decidi realizar um novo projeto. Mas que ótima notícia, meu irmão. Preciso, antes de tudo, voltar a esclarecer aos meus antigos amigos, colegas, editores e até aos adversários que o suicídio não conseguiu tirar a minha vida. Muito menos a sua inteligência e o seu poder de ação, meu caro. Passei a escrever, então, falando a sensitividade de Fernando. Servia-me de sua mão como uma luva que calçasse a minha própria mão. Por intermédio dela, escrevia longas cartas a amigos do passado que a morte não me fez esquecer. Noticiava com sinceridade os relatos verídicos de minha experiência no além-túmulo. Cada Camilo procurou identificar-se pelo estilo literário com que o conheciam na Terra. Porém, o seu gesto não lhe permitia mais vaidades. Pretendia utilizar meu talento para reportar tudo o que havia passado no mundo espiritual. No entanto, Ivone, precisava preparar o ambiente. Meu objetivo era avisar a todos, antes de mais nada, que eu continuava vivo, bem vivo e pensante, mesmo após a tragédia. Meu desejo era revelar-me àquela mesma sociedade que me conheceu, congratulá-la com as boas novas de que, assim como eu, ela também era imortal. Preveni-la, enfim, cuidadosamente, dos perigos existentes atrás das armadilhas forjadas pelo suicídio. Mas, apesar de sua boa vontade e da dedicação do generoso Fernando, Camilo não obteve êxito. Vamos testemunhar agora um dos encontros que teve com o amigo médium durante sua permanência terrestre. Que decepção! Quanta vergonha, Fernando! Fui rejeitado pela maioria. Nem se deram ao trabalho de refletir, de perceber que desejo apenas servi-los, revelando-me ainda um ser pensante, inteligência viva, normal, independente do estado invisível. Infelizmente, Camilo, muitos ainda não estão preparados para acreditar nas realidades do além-túmulo. Desculpe-me, Fernando. Sem querer, acabei causando grandes desgostos a você. Logo a você, meu amigo, a quem sempre quis que respeitassem e honrassem pelo dom magnífico que possui, o de transmitir facilmente o pensamento dos espíritos. Você não tem culpa nenhuma. Lembre-se de que também publiquei livros espirituais. Há muito tempo também sou alvo de críticas ardentes, injustas, insultos ingratos, censuras abusivas. Mas nem por isso desanimo. Continuo a exercer minha missão na Terra com louvor e dedicação. Ah, como estou desapontado. Nem posso defender um amigo, pois além de não me verem, também não desejam me ouvir. Não se preocupe com os que me atacam, Camilo. Procure defender seus ideais, sua missão de trazer a este planeta conhecimentos tão esclarecedores. É difícil, muito difícil. De nada valem as narrativas interessantes que trago do além. Como poderei surpreender meus antigos adversários na literatura? Ah, céus! Dramas tão impressionantes que encheriam os bolsos dos editores, pois certamente reconheceriam meu estilo inconfundível. Não há solução, Fernando. Sou forçado a calar-me, porque são bem poucos os que aceitam a minha volta. Numa tarde de sol, um mês depois da chegada de Camilo a Portugal, quando os perfumes amenos dos arbustos se misturavam ao sugestivo aroma dos pomares fartos, retornei sozinho e pensativo, num gesto precipitado, à minha casa em São Miguel. Recordações dolorosas seguiam meus passos pela estrada melancólica, e o passado impunha-se pouco a pouco, sacudindo de minhas lembranças as cinzas do esquecimento, reanimando-as para torturarem novamente meu coração. O velho casarão estava abandonado. Camilo visitou ansioso um por um os solitários compartimentos de sua casa na Terra. Enquanto isso, seu raciocínio era tomado de profunda amargura, empurrando-o para trás a cada lembrança daquela vida repleta de decepções. Aos poucos, sua consciência exaltada o fazia sentir, sofrer e reviver integralmente o triste passado. O insuportável convívio da intimidade doméstica que as velhas paredes testemunharam, as desarmonias constantes, o peso pavoroso dos pensamentos viciados pela insatisfação, a aflição das trevas que se confirmavam, tapando-me a luz dos olhos que cegavam. Ai, Ivone, e também a longa premeditação para o desfecho sinistro. O desespero supremo, a queda final para o abismo. Tudo surgiu novamente sob as vibrações pesadas do ambiente que presenciou os últimos dias da minha existência humana. Desorientado, Camilo entrou em desespero intenso. Perdeu o controle, com a consciência dominada pelas torturas do passado. Maldita visão que não me serve mais! Por que viver assim? Quando Camilo voltou a si, refeito do colapso fulminante, Romeu e Alceste tonificavam sua alma. Aplicavam sobre a sua testa fluidos regeneradores provindos de suas raras potências magnéticas. Ele está recuperando a consciência, Alceste. Pobre alma. Já é noite. Passou muitas horas sob alucinações intensas. Já é noite. Mas, onde estão meus amigos? Não reconhece o perfume das árvores? E as belas ramagens dos vinhedos? Que pena. Pensei que estivesse sonhando. Mas percebo que ainda continuo em minha antiga casa. Procure repousar, meu irmão. Precisa recuperar as energias, pois ainda há muito o que fazer na Terra. Não. É pela misericórdia divina. Quero retornar ao Instituto Maria de Nazaré, ao pavilhão indiano. Só ali estarei seguro, longe das trevas do passado. Permanecendo aqui, não conseguirei esquecer meus sofrimentos. Isso não será possível, Sr. Camilo. Em benefício de sua própria reabilitação moral. Ainda deve realizar algo por aqui, como testemunho das suas capacidades de renúncia. Só assim poderá galgar novas etapas nos planos espirituais. Nobres e queridos mentores, indique-me então o que devo tentar para diminuir tantas torturas morais. As lembranças revividas, o ambiente, as desilusões são desgostos que torturam meu coração. Que eu saiba agir com acerto, praticar algo digno de louvor, bastante honroso para me trazer alívio e conforto. Aconselhe-me, pelo amor de Jesus Cristo.